Chagas de diversão, começando, eu sou do 126ª edição pra falar do Mishka, Mushka, Castelo das Ilusões. Você consegue ajudar a entrar no castelo? Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana tem um ilapso. Você consegue me ajudar a entrar no castelo, amiguinho? Mas tem que trazer muito Dolly e Salgadinho. O Daigo! Faz o... Como é que é? Faz o Hang, foda-se, amiguinho. Mas, por favor, sinal do Ronaldinho. E o Byron? Não é o Topodígio, mas também fala viadinho. E é isso aí. Para invocar o nosso castelo, vamos todos falar juntos. Mishka, Mushka, Mickey Mouse. Mickey, amiguinho, seu mongolão. Mickey Objetos, depois dos e-mails. Caralho, estamos tentando lembrar do Mickey Objetos. Mickey Objetos. Mickey Objetos. Boa tarde, boa noite para você que está de férias e está gravando e-mails, também conhecido como eu. Essa é a leitura de Baixo Frente Soco. Esse é o programa Eu Gosto de Jogos. Sim, nós vamos ler e-mails, como sempre fazemos toda semana. Ao meu lado existe aquele, sim, aquele, o Senhor da Eternidade. Hoje a minha existência está meio prejudicada porque aparentemente eu bebi uma cerveja ontem e fiquei de ressaca por do dia inteiro. Porra! Você sabe o que é isso, Daigo? Você ser velho. Tá perdendo as manhas, cara. Tô perdendo as manhas, foda. Você já devia estar marinado já. Sim. Mas ainda assim, crianças, vocês sabem o que isso quer dizer? Continuem bebendo. A melhor cura para a ressaca é continuar bêbado. Isso é verdade. Mas sem mais delongas, vamos ao primeiro e-mail da tarde. Notem também que eu estou um pouco fodido de voz, porque ontem eu também bebi. Vamos lá. Olá, funkeiros malditos, aqui quem fala é o Biscoito Man. Poderoso Biscoito Man. Biscoito Man! Faz muito tempo desde que eu mandei o último Ximenes, por motivos que explicarei neste e-mail. Não, não vou falar sobre podcast, foda-se, ok. Ah, foda-se, você também. Você também. A história seguinte conta como um menino Biscoito Man chegou ao ápice e à decadência em apenas 2 semanas. Tudo começou logo nos dias seguintes após ter mandado meu último e-mail para o BFS. Tive que estudar para as provas. Estou fazendo ciência da computação na UFPR. Seria a Universidade Federal do Paraná? Muito provavelmente. Ah, esperamos que seja. Enquanto eu via que porra era a sequência de Fibonacci, caso vocês não saibam, aquele trocinho espiral que eles usam para analisar a obra de arte, algo estranho apareceu no meu Facebook. Uma amiga minha disse para mim que queria falar pessoalmente comigo. Eu já arrosava... Ela faz um tempo, então até já sabia o que era. Olha que bonito. O amor que floresce, sexo, violência, velas pingando nos seios. Então nós começamos a namorar. Mas tinha um certo porém. Depois de começar a namorar, eu completamente esqueci de uma coisa. De que eu tinha provas na outra semana e não tinha estudado picas. Não deu outra, eu me fudi em quase todas as matérias. Minha nota mais alta foi 45 em algoritmos 1. Puta que pariu. Eu nunca fiz uma prova de algoritmos e quero continuar assim até o fim da minha vida. Idem. Mas a minha pior parte ainda está por vir. Porra? Ok. Desastres acadêmicos. Era quarta-feira, acordei normalmente e percebi uma coisa. Estava sem internet. Mas como eu não ia ficar em casa, eu pensei, foda-se, vou ligar para a operadora quando eu chegar em casa. Daí eu pensei, já que não tem internet, vou levar meu notebook para a faculdade, porque lá tem Wi-Fi de graça, pirateiro. Mas eu pensei bem e não levei, porque é muito perigoso levar a mochila. Então fui para aula normalmente, e quando chego em casa, descubro que ela havia sido roubada. Levaram um Xbox, que já era meu segundo, puta que pariu, meus pesos. Uma TV de 40 polegadas, meu notebook e até mesmo meu Nintendo 64, que estava na estante. O maior problema era que meu trabalho para a faculdade estava no notebook e eu tinha que entregá-lo. E como eu disse, nós estávamos sem internet. Então não havia como eu usar meu desktop, que por sinal não levaram. Sorte. Muita no final sorte. Das contas, eu tive a faculdade 4 horas mais cedo para poder refazer o meu trabalho, mas consegui. Superação, hein, menino? Nossa. herói. Imagina a vontade de matar que ele devia estar. Porra, só de pensar me já me deu uma vontade de vingar por esse menino. Então agora que eu comprei um Note novo e minha net funciona novamente, eu posso novamente escrever e ouvir o podcast novamente. Vários novamente na mesma frase. Espero da próxima vez escrever algo ligado aos casts em si. E esta foi a minha história de merda. Espero que sirva de lição duas coisas. Uma, continue arrozando a menina que você gosta. Uma hora ela por pena, ou pra você parar de encher o saco, vai namorar contigo. Ou mandar uma ordem de restrição. Ou dois, e a segunda, não seja otário. Isso é bem importante. Porra, gigantescamente. Black Onyx pra você também. Vamos ao próximo. Próximo? Olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Tudo bem, Lone Player? Como você vai? Muito bem, Genésio. Genésio, eu não lembro o nome dele, mas foda-se. Vamos ficar dizendo nomes até a gente acertar. Tá, esse último episódio foi muito legal. Parabéns. Realmente, Quackshot não é um jogo muito conhecido, não? Como assim? É, pra geração dele, talvez não. Talvez. Tomando como exemplo minha própria experiência, fui conhecendo muito depois do seu lançamento, através de um review de uma coletânea Sega Ages, que saiu para a Sega Saturn. A revista em questão era a Gamers. Possuo esta edição em questão. Pô, seu Zé Bosta do caralho. Eu coleciono uma revistinha de videogame, se fuder. Eu gosto, porra. Porém, só fui jogar mesmo através de emuladores, já nos anos 2000. Não tenho uma lembrança muito clara sobre o jogo, ficando apenas uma sensação ruim e até um pouco incômoda. Delícia, cara. Me recordo de achar um saco ter que fazer fase por não possuir itens X ou Y. Isso é meio bosta mesmo. E não é como em Castlevania ou Super Metroid que você avançava e matava um chefe e conseguia upgrades pra itens e tal. Em Quackshot você simplesmente deixava a fase pela metade. Tá, tem isso. Outra coisa. Tem essa parte. Tem essa parada. Outra coisa chata no jogo era o game design quebrado. Que ódio me dava de precisar chamar a porra do avião e ele não vir. Isso rolava? Dependendo do lugar onde você tava na tela, era meio difícil pro avião descer. Aí você tinha que se reposicionar. Até aí justo, porra. Que nem na vida real. Não pode chamar o avião em qualquer lugar, porra. Você tem que ir pra um lugar aberto, caralho. O que é totalmente diferente da situação do Castlevania 2, em que você devia equipar um rubi e ficar abaixado por alguns segundos até aparecer um furacão que te levava para o outro lado da montanha. Eu não entendi a comparação dele, não fez sentido. Não foi mesmo. Foi irrelevante e inútil. Em Castlevania 2, muitas dicas eram ditas pelos cidadãos durante o dia e até mesmo pelos vendedores e padres. Use um atalho em tal lugar, folhas de louro te deixam invencível, etc. Ficar abaixado com uma gema, inclusive, era um procedimento padrão no jogo. Eu não sei o que ele tá insistindo nesse lance de ficar abaixado com a gema. Então, acho que ele ficou fissurado com isso. Toda... E também porque a gente sempre diz que design quebrado é Castlevania e vice-versa. Ah, entendi. Dois. Tanto é que um castelo submerso é liberado se você fizesse o procedimento com a gema azul. E isso acontece muito antes de conseguir a gema vermelha. Entendi porra nenhuma. Mas isso não tira o brilho de Quackshot. Ah tá, o jogo é um cocô, é uma merda, eu limpo a minha bunda com ele todo dia. Mas é um grande jogo. Mas é um grande jogo. Ainda que eu prefiro jogos como Maui Maillard, In Cold Shallow, Disney's Magical Quest 3, Starring Mickey and Donald, ou até mesmo Mills, The Flintstones, The Rescue of Dino and Hoppy, de Nintendinho. Que não é da Disney, mas era um jogo muito legal e com uma jogabilidade bem diversificada. Eu literalmente nunca ouvi falar desse jogo. O Flintstones de NES, o primeiro? É. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Eu deveria? Eu sou um aculturado? Não, não é, porque é um dos melhores plataformas do NES, assim. Porra, é melhor do que Ninja Gaiden? A Ninja Gaiden não, é bem não vamos tão longe. Não vamos mas tão é longe. Plataforma. Mas um plataforma é muito bom. Assim, uma das melhores ideias de o que fazer com uma licença estranha como Flintstones. É? E por que que Flintstones é uma licença estranha? Bom, você imagina o Fred Flintstone fazendo alguma coisa que pareça um filme de ação? É, você tem um bom ponto. Enfim. Bom, e é isso. Abraço. Agora, abraço pra você também. Aí temos um pequeno adendo que não sabemos de quem é. Está sem nome esta merda. Que simplesmente diz: ainda vou zerar o Quack Sorte. Ok. Ainda bem que meu filho não assiste mais o Mickey Rato. Margarida é a maga patológica disfarçada. PS, Mickey Objetos. Agora imagine o seu filho com a chave de fenda indo pra suas costas, psicose, assim, enquanto ele fala Mickey Objetos. Eu tô muito confuso com esse mistério. Não, seja lá quem for, é alguém que tem filho e provavelmente vai ser morto enquanto o menino fala Mickey Objetos e ataca ele com a chave de fenda. Entendi, mas não, a Margarida não é a maga patológica disfarçada, porque a maga patológica é gostosa e a Margarida é feia. A Margarida é meio zoeira. Então vamos, já que este foi muito pequeno, eu também lerei o próximo. Ou, que belo começo para um e-mail. Ou. Excelentíssimos senhores, senhor da eternidade Daigo. Cá estou, surfando no esgoto com meu Mori Bug da Hang Lose, para um Van Dijk. Eu sempre gosto dos começos do e-mail desse menino. Ele brilha. Ele sempre brilha. Acho interessante a discussão sobre a idoneidade dos personagens da Disney, pois todos sabemos das suas referências a sexo, drogas e preconceito racial. Fica claro que o Pateta e a Clarabella nada mais são do que a representação preconceituosa dos afro-americanos, por ele ser o mais alegrinho do grupo, caralho, alegrinho. Ele é retardado, é isso que eu ia dizer. Ele é retardado. Ele é pancado, ele não funciona na sociedade. Ele é mongoloide, E por ambos representarem animais de porte físico para o trabalho braçal. Eu acho que você tá forçando a barra pra caralho. Eu acho que ele é só um cachorro retardado mesmo. Sei lá, ele é um cachorro, que é o cara. Pateta, cara? Não, a Clarabella é uma vaca, né? Sim, mas o Pateta é um cachorro. Mas o Pateta é um cachorro retardado. E é engraçado porque ele é um cachorro e o Pluto é um cachorro. E o Pluto se comporta como cachorro e ele se comporta como retardado. Né? Que coisa interessante, não? Além disso, tenho minhas dúvidas se a Clarabella não é apenas uma representação, ou se no próprio universo da Disney ela é a viagem de aço do Pateta, que acha que a vaca que ele cuida no brejo e dá umas futuncadas de vez em quando é sua esposa. Mas isso é padrão, cara. Quando você mora num lugar rural isolado, isso é comum. Você transa com a vaca. Né? Isso é socialmente aceito. Isso é socialmente aceito entre os fazendeiros. Não sei assim, vaca, bezerro, cabra, o animal que tiver ali. Vai. Galinha. Porra, galinha é hardcore. É, mas tem. Ou seja lá que diabos esses casais da Disney podem se chamar. Desta forma, existe outra possibilidade para a versão Pluto com deficiência mental. Será que Mickey e Minnie não são escravocratas do estado da Flórida que mantém o próprio Pluto em cativeiro, fazendo acreditar que é um animal de estimação? Pera, ele é um cachorro. Sim. Não entendi seu ponto. Mickey, será que meu cachorro é isso? Eu mantenho ele em cativeiro? Pobre pato. Eu sou um escravocata. Então pior deve ser o lá de casa, que é cego, né? Sim. Tadinho. Pariu. Você explora o cachorro cego. Sacanagem. Que horror eu sou. Que pessoa horrível. Não. Mickey e Minnie são empresários que utilizam de táticas escravocratas psicológicas para crescer seu império. Atacam diretamente as crianças, incentivando o consumismo entrando no seu culto de misca, musca, Mickey objetos. Mickey objetos. De novo, imagine a criança vindo com a chave de fenda afiada. Mickey objetos. Pluto é prova do elevado poder destrutivo de Mickey Mouse. Cuidado, ninja inimigo. Seu filho é o próximo. Volte para a galinha pintadinha. Ela nos salvará com seu Megazord na alvorada final. Caralho. Agora imaginei tocando a alvorada voraz do RPM enquanto levanta o Megazord. Puta que pariu. Desimagina isso, por favor. Também imagino que as relações entre Tio Patinhas, Pato Donald, Margarida e Maga Patológica transcendam realidades de espaço e tempo. Sabendo que nas HQs do Donald nos anos 30, ele e seus sobrinhos desbravavam o mundo enquanto a Margarida pulava a cerca com o Ganso Gastão. E talvez até, quem sabe, tinha com um o Zé Carioca. Peraí, tinha um Ganso Gastão? É, o Gastão é um ganso. Caralho, Gastão. Ele é um Sim. ganso? O sortudo, safado. Caralho. Minha vida mudou. É. E quem sabe até com o Zé Carioca, podemos supor que o Tio Patinhas é o Pato Donald dos anos 30, que ganhou dinheiro com suas descobertas arqueológicas. Cansado de cuidar dos filhos de Margarida, também conhecidos como Guinho, Zezinho e Luizinho, Tio Patinhas volta no tempo para avisar sua versão do passado, o Pato Donald, que a Margarida é uma farsante, e gastará todo o seu dinheiro na farra com o dito Ganso Gastão. Em contraparte, a Margarida do futuro também realiza um plano, colocando uma peruca e trocando seu nome para Maga Patológica. Afinal, nenhum personagem da Disney tem cabelo. Aquilo só pode ser uma peruca. Verdade. O comportamento de simular de Margarida é evidenciado por este trecho do Oráculo Supremo, a Wikipédia. Margarida tem o temperamento de Donald. Mentira, ela não briga com ninguém, ela briga com o pobre Donald. Mas tem um grande controle sobre este e tende a ser mais sofisticada que sua namorada. Ela geralmente não usa calças ou vestido. Mas como não? Ela usa aquela sainha lá, ué. É. Margarida substitui, ou segundo algumas fontes, representa uma forma posterior de um interesse amoroso antigo chamado Dona Duck. Não, peraí, ele tem um ponto. Ela não usa uma sainha. A sainha dela, que parece uma saia, é o pelo dela. É a penugem dela. Olha quem diria. Mas isso acho que é um lance mais antigo, porque hoje em dia eu lembro dela usando saia mesmo. Não, acho que você tá viajando. É a penugem dela que cai e ainda parece uma saia. Quer dizer, talvez esteja. Eu acho que essa que é a graça. É. Designs. que apareceu pela primeira vez no cartoon Don Donald, em 1937. Em uma tira de 51, Donald voltou por continuidade retroativa, retcon, porra. É mais simples falar. Sim. Como uma garota pato mexicana, que funcionava como rival pela afeição de Donald. Faz tempo que eles não usam essa menina. Nunca vi na vida. Ela tinha o cabelo preto, ela era bem diferente da magreira, ela só tinha o laçarotão. Boa. Cuidado com o Walt Disney, ele é perigoso. Abraços a todos, Brum Van Dijk, doutorando em engenharia de cocô na Universidade Federal do Rei do Gado. Importante, é um trabalho importante você fazer engenharia de cocô. Porra, totalmente. Agora, ó, próximo, por favor. Querido senhor da eternidade e Daigo, tudo bem? Aqui quem escreve é o Phelps. Caralho, Phelps. Olha aí, grande caralho. Phelps. Caralho. Grande irmão do Phelps, vale dizer. Oi? O que, que tem irmão grande do Phelps? Porra, depois tu caça nas fotos dele. Porra. Depois de muito tempo sem escutar o podcast regularmente, finalmente consegui alcançar o episódio mais recente, que acabo de escutar. Curti muito a discussão sobre Quackshot, um dos meus jogos favoritos do Mega Drive. Tenho até hoje a lembrança de quando eu joguei pela primeira vez. Eu tinha por volta de 7 anos de idade, estava na casa de uns amigos e eles tinham alugado a fita. Perguntei o nome para posteriormente poder pedir o jogo para minha mãe. Porém, minha memória juvenil me traiu. Memória juvenil é foda mesmo, né, cara? Uhum. E acabei pedindo Don Quixote. Puxa! Jogo que obviamente não existe. Bom, podia ser pior, ela podia ter achado alguma coisa parecida. Tem um Don Quixote de Play 1? Tem? Tem. Você joga com um burrico. Foda. Que o nome do jogo é Donkey Shot. Ah, entendi. Olha aí. Faz sentido. No Natal daquele ano, infelizmente, tive de me contentar com Férias Frustradas do Pica-Pau. Que é uma bosta, por sinal. Putz, esse jogo é da... É da própria Tectoy. É tipo, literalmente feito pela Tectoy? É tipo mod de algum outro jogo? Não, não é mod. Ele é um jogo 100% original. Só que ele é um platformer muito... A Tectoy fez um jogo 100% original? Sim. Hã? Acontece, cara. Hã? No ano seguinte, finalmente encontrei o jogo para alugar e, apesar de gostar muito, só consegui avançar quando algum amigo que já conhecia o jogo dava uma ajuda. Sabe o que é o nome disso? Noob. Uhum. Get good. Para meu e-mail não ser completamente inútil, adicione uma pequena correção sobre o que foi dito no cast. Cara, nenhum e-mail é inútil. Sim, estamos lendo todos eles. Todos eles. As histórias que inspiraram a Indiana Jones não eram as do Pato Donald, mas sim as do Tio Patinhas. Foda-se. Só que não, né? Ela saiu na revista do Donald. O foco podia mudar pro Tio Patinhas, mas a história e a revista ainda eram do Donald, então não adianta nada. Enfim, frequentemente, o velho rabugento traz tesouros de civilizações antigas em suas histórias, para tornar-se mais rico ainda. Justo. Ganância da porra. Já o Pato Donald, devido à sua natureza preguiçosa, ia apenas quando obrigado. Que era quase toda vez. É, também não entendi o ponto. Enfim, continue com os ótimos programas e abraços a todos. Abraços. Abraços. Agora vamos para o último desta semana... Dupla das Trevas aqui é o Dash, mais uma semana. Sobre o último cast, o Tiro do Pato foi um dos jogos que tenho vergonha de não ter zerado, pois sem saber inglês. E o jogo não ser linear tornava terminar o mesmo difícil. Detonado, já ouvi falar. Mas o mesmo continua lindo. Vou pegar para zerar esses dias. Agora uma dúvida, quantos alter egos o Donald tem? Já vi uns 3 ou 4 jogos com alter egos. Um de um ninja, que eu adoro, e outro de detetive, que é a mesma coisa. Se for Mal e Malard, ele é um ninja e um detetive no mesmo jogo. Eles são mesmo alter egos dele ou são outros personagens parecidos? No caso do Mal e Malard, era pra ser o Donald, mas acabou virando um outro boneco. Então não adianta muito. É porque o jogo não foi bem, a Disney pra desvincular o boneco do Donald e começou a negar um bando de safado da esquedição. Tudo filho da puta. Tudo puta e viado, e você ouviu aqui primeiro. Agora vamos para as recomendações do teste da semana. Está se tornando muito corriqueiro. Senhor Daigo, já leu Planetary? Sim, gosto muito. Gosto pra caralho, um dos melhores trampos do... Eu sempre esqueço o nome do autor dessa bosta, acho que é Warren Ellis. Eu comprei esta HQ e adorei a mesma. Todo o roteiro e a história de tudo é tão bem construído que não dá pra parar de ler até o final. Recomendo muito. Não, fazer maratona de Planetary fode a cabeça. Eu conheço um brother que ficou zoado por conta disso uns 6 meses, que ele ficava vendo conspiração na porra toda. Caralho! Mas o moleque é doente mental também, pô. Ah, não, ele é facilmente influenciável. Coitado, pobre coitado. O nome dele não será dito. Justo. Os senhores já viram a série Transformers Prime? Odeio. Não. Abomino. Eu, se tem uma coisa que eu odeio em Transformers atual, é aquela ideia de fazer os humanos ser mais importantes que os robôs. Eu tenho vontade de matar quando isso acontece. Mas eles são. Não são, porra. Se o nome deles não tá no negócio... Foda-se. Robô, cara. Eles te construíram os robôs, cara. Não. Transformers vem do espaço, caralho. Uau, uau. Porra, mas você tá assumindo que eles nasceram do lado do espaço, mas todo mundo sabe que na verdade foram os humanos que criaram, eles evoluíram, vieram pro espaço e criaram sua própria sociedade. Todo mundo sabe disso, Tiger. Não, cara, eles são formas de luz que assumiram corpos, máquina pra poder viver pra sempre. Isso é o que eles te contam. Isso é canon. Não, isso é o que eles te contam. Robôs mentem. Não, pra verdade, pra você, eles foram criados pelo Michael Bay, né? É verdade. Não, justo. Na verdade, não. Eles não foram criados pelo Michael Bay nem fudendo. Os Transformers existiam há muito tempo antes do Michael Bay existir. Que horror. Não, Michael Bay não devia existir. Ponto. Bom. Se não viram, eu recomendo. É muito boa. Não. E tem no Netflix completo aqui. Não ligo. Os senhores não deram a resposta para minha última pergunta. O que define um jogo bom para vocês? Peitos. É, bundas. Cara, não existe uma única coisa que define um bom jogo, porra. É uma soma de fatores, caralho. Sim. Pra ele mim... Ele tem que ser, porra, primeiro, bonito. Não, bonito é de menos. Ele não precisa ser tão bonito. Ele tem que ter uma interface agradável. É bom que ele seja bonito, mas não é necessário. Agora, ele precisa ter uma narrativa boa, ele precisa ser divertido pra caralho, e ele precisa ter um desafio. Pronto, tá bom. Ou seja, é uma combinação entre interface, jogabilidade, narrativa e desafio. Narrativa, som, desafio. É, precisa ter um som, precisa ter música boa. E quantidade de peitos. Porra, peitos em bundas, tudo ali. É tipo, eles estão quase conseguindo isso com Overwatch, com aquela mina que para o tempo e avança lá, dos revolvinhos, a Tracer. É uma rabeta que eu vou lhe dizer. Não, a melhor bunda do Overwatch é da Mei, a gordinha do gelo. Sim, já melhor, vi muito fanart dela. Melhor tive bunda. Tive que traduzir uns pedidos pra um brother meu que vive disso. Ele Nossa. Pegou uma enxurrada de Meis agora. É mesmo, depois me passa. Porra, te dou ideia. Assim que ele terminar, te dou ideia. Já é. Então, agora que você tem a sua resposta, abraços, amo vocês, amamos você também. Não vamos nem dizer que seu e-mail deu uma pioradinha. Vamos lhe poupar. Deixa quieto, é poupe. Vamos lhe poupar. Meu caro senhor da eternidade, algo a dizer de edificante para os nossos ouvintes desta semana? Sim, eu descobri o segredo para você ficar rico. Opa! Pare de beber. Ou então beba só quando os outros pagam para você. Porra, aí é da hora, hein? Toma uns porres só quando a galera estiver pagando. Sim, só quando for boca livre. Ô, boca livre, gosto muito. Torneira aberta. Sábado agora tem uma que Jesus. Aí sim. Eu vou me destruir. Eu vou acabar com o conceito de Douglas Jung. Não vai existir segunda-feira mais. Ele vai renascer. Porra, dá cinza mesmo. Do cigarro, da pinga, tá tudo lá. Vai ficar o bagaço da cana no chão e Douglas Jung renascerá. Eu tenho algo a dizer essa semana que é viagem. Viagem? Assim, quando puder... Viagem na maionese ou fisicamente? Não, viagem. Assim, a viagem permite tanto que você se desloque fisicamente como de vez em quando, dependendo do seu estado mental... Até psiquicamente também, tipo assim, você tá fudido, sua vida tá meio sem rumo, some um tempo. Muito justo. Vai pra um lugar assim, meio afastado, longe do teu cotidiano, aí tu dá uma quebrada foda, tipo, descansa, é bom. E sim, eu estou em férias, é por isso que eu estou dizendo isso. Muito e justo. Eu tô aqui há menos de uma semana e minha cabeça já tá, que é uma beleza. Que delícia. Eu só vejo o céu azul, sacou? Tá bonito, tá agradável. Aí sim. Também conhecido como fiz sexo. Mas isso é outro assunto. Faça o sexo também. Oh, yay! Então acabou-se essa buceta. Terminou logo mais. Tem mais! E pegue um busão. Diversão na vez! Cara, eu nunca esqueço do Mickey Objeto, porque eu vejo Mickey Objeto todo dia. Aliás, eu tô numa fase... Onde Mickey Objetos... Tararara. Eu tô numa fase que meu filho se amarra que eu pego um brinquedo e finge que ele tem vida, né? E fico conversando com ele, fazendo as coisas. E o boneco da vez é a porra do Mickey. Então eu fico a manhã inteira. Eu chego na casa do meu filho 7:30 da manhã, eu saio de lá 9:10, falando assim. Aham, é o Mickey! imitar o Mickey, cara. Você tem que imitar o Mickey. Porra, cara, mas eu tô filho mais feliz. Quando eu era mulher, que o brinquedo que eu tinha pra brincar sozinho era um Snoopy de amarrar o cadarço e o cinto. Deixa eu falar. Sabe o que pode fazer? Compra um Game Gear pro teu moleque e bota o jogo do Mickey lá, sabe qual é? E aí ele conversará com o Mickey e controlará o Mickey. Ele será o Mickey. Mas ele ainda não joga, ele não gosta de jogos ainda. Eu já tentei várias vezes botar ele pra jogar uns jogos, eu falei, olha jogos, ele... Eu acho que ele puxou, eu acho que ele puxou a avó. Né? Você ainda tá nessa depois de 6 anos? 6 anos? Ah, tá, chegando do filho dele. Não, não, falando da mãe dele, pô. Acho que o Daigo voltou no tempo cedo demais também. Igual o Flash do Batman. Cara, a minha mãe, ela já não mora mais comigo, mas vai ser pra sempre, cara. Ela, sempre que ela tem oportunidade de falar mal do barulho das argolas do Sonic, ela vai fazer uma dissertação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Pode crer. Falar em Sonic, esse é um jogo, que a gente vai falar hoje, é um jogo pré-Sonic. É um jogo que saiu alguns meses antes, 6 meses antes do Sonic sair pro Mega Drive. É. E aí remonta a uma época em que a diferença do Mega Drive pra concorrência, pra DC Comics dele, era justamente o fato de que, se você não tinha ainda um mascote, um massacote forte, tipo o Mario lá do outro lado, inclusive o Castle of Illusion, ele saiu no Japão no exato mesmo dia do Super Mario World. Então, eles são irmãos aí nesse sentido. Que combate. Que combate, hein, amigos. Ó, 21 de novembro de 90. O Super Mario World? O Wardo, sim. Não tinha ainda Sonic nessa época? O Sonic é de junho de 91. O Sonic saiu quando o Super Nintendo saiu nos Estados Unidos. Entendi. E aí, agora, lembra daquela guerra, né? Da guerra dos consoles, da guerra do 16-bits, que um diferencial que a Genesis, que a Sega colocou no Mega Drive, eram as licenças. Né, as licenças de jogos esportivos, a licença, por exemplo, do Moonwalker, o jogo do famoso Michael Jackson. Famoso Michael Jackson. Mas o famoso chapeuzinho do Michael Jackson. E apesar do Nintendo ter lá, obviamente, tinha jogos da Disney, tem o famoso DuckTales, você não tinha um jogo do tamanho de um Castle of Illusion, sobretudo um jogo estrelado pelo Mickey, que é o que tá na capa, assim, em letras garrafais. É Terry Mickey Mouse naquela porra. Estrelando. Vamos deixar bem claro que a Disney, ela não bota o protagonista dela em qualquer coisa. Ela tem um pé atrás fudido pra botar o Mickey nas paradas. A gente tem até a referência do Kingdom Hearts. No primeiro jogo, só aparece a silhueta do Mickey. E o jogo é vendido como o jogo que mistura o universo da Disney, não sei o quê. Aí, quando eles viram que deram certo, no 2 e nos outros, eles já botam o Mickey como personagem mais ativo na história. Tanto que o primeiro jogo de videogame, um dos primeiros jogos de videogame da Disney, né, pra consoles, etc., é aquele Aventuras do Magic Kingdom, que é um jogo de Nintendinho, da Capcom também. E assim, é um jogo meio que nada a ver, assim, você está no... É, aquele Adventure RPG bizarro. É, mas você é um bonequinho, você é Ou como diria a Ação Games, jogo de aventura. É, você é um moleque de chapéu de cowboy, né, com a garrafinha na mão. É um cowboyzinho com a garrafinha na mão, pode crer. E, salvo engano, eu posso ter equivocado agora, mas acho que o primeiro jogo em que o Mickey, ele tem um papel de protagonismo, é um jogo... Boa noite. Mas, salvo engano, é o próprio... Esse porra que a gente tá falando hoje, que é a sua Fusion. Não, pelo menos um jogo grande, né? Você tinha outros jogos pequenos pra computadores, etc. Mas o primeiro jogo de console estrelando o Mickey Mouse... O primeiro cartucho de videogame... O primeiro cartucho de videogame com o nome Mickey é o jogo do Castelo das Ilusões. Tem um jogo de Atari? Não, mas calma aí. Não é porque, já, como a gente falou no cast aí do Quackshot, antes do Castle of Illusion, tinha lançado Fantasia, que é uma bosta, que é também com Mickey Mouse. Mas eu acho que o Mickey Mouse Capage também é antes, né? Não, o Fantasia é depois do Castle of Illusion, cara. Não, foi antes. Não, olha, é depois, hein? Porque é o Fantasia é depois, cara. Quer valer o Toba? Oi! Eita! Nunca falarei meu Toba tá bem guardado. então você não confia na sua aposta. Eu posso ser errado. Não, como você deu fold, eu ganhei a aposta. Então, até alguém mandou um e-mail falando que eu tô errado, eu ganhei e... É claro. Você não aceitou o Toba, eu não aceitei. Você não aceitou, não. Beleza. Não existe certeza absoluta acima do falando Toba. É, você tem certeza? Luta? Tenho. Tem certeza? Toba? Não. Você falou Toba, eu neguei. Falei, eu sempre posso estar errado, parceiro. Exatamente. Então, assim, cara, olha só. Vou dar uma dica pra galera, beleza? Quando eu falar valendo Toba, dá fold, brother, porque eu tô certo. Eu não tô valendo Toba, tipo. É, porque com o Toba você brinca, né, parceiro? Cara, é, tinha um amigo meu no colégio que ele adorava apostar o Toba com a galera quando não tinha certeza. Ele armava o campo e aí ele criou uma empresa chamada Cunhas Prostitution, que era o nome dele. Meu e ele Deus. Tinha, por contrato, o Toba de uma galera. Tem do Castro, inclusive. Execução da Eternidade, o Toba do Senhor da Eternidade pertence a um cara chamado Cunha. Exatamente. A Cunha tá dentro dos outros por aí, né? Mas realmente, eu vi aqui, o Fantasia saiu depois mesmo. Fantasia depois. Brinca comigo, não. Se eu falar que vai... Falou do Toba, acreditei. Mas sabe uma coisa que eu gostaria só de pontuar também, Lápis, é que isso tudo que você tá falando, eu não sei se essa era exatamente a realidade que a gente vivia aqui no Brasil. Ah, aqui eu não faço ideia. Eu lembro de ter conhecido, e como eu falei no último podcast, eu joguei primeiramente e unicamente Castle of Illusion no Master System. E eu tive Master System por bastante tempo até eu ter o meu Mega Drive. Como eu era... E você é um canalha, né, cara? Você nunca jogou no Mega Drive. Não. Essa foca. Alias. Nunca joguei, mas... Alias. Eu me diverti muito no do Master System. Eu acho que era um ótimo jogo, mas no de 8-bits. E difícil pra caralho. Quando eu era criança, pelo menos, suei no cozinho pra conseguir jogar essa porra. E eu acho que quando eu era criança, eu nunca cheguei a zerar no difícil. Só no Practice, que tinha aquele final frustrante lá, de tipo, você não pode passar daqui porque você tá jogando na dificuldade mongoloide. É. Não, o Master tinha essa particularidade, e esses jogos da Disney também eram muito bem feitos no Master, porque os caras faziam uma coisa muito inteligente, a série nesse ponto, até com o Sonic também. Em vez de fazer o mesmo jogo do Mega, um downgrade, né? O cara vê, porra, é um jogo do Mega inferior, não. Deu que fazer um jogo novo, usando o mesmo título e aproveitando as capacidades do videogame. Então, o Master Filoso do Master System, ele é um excelente jogo, mas é completamente diferente do Mega. Caramba. Tem algumas fases que o tema é parecido, mas a jogabilidade, as mecânicas, mas porra, tudo é diferente, entendeu? Tem três fases que vale a pena você jogar. Tem três fases que eu sei que tem, que pelo menos eu já vi em foto e que eu já joguei do Master System, né? A do brinquedo. A da floresta, a dos doces brinquedos lá, sei lá. Isso. E a do relógio. Uhum. Essas eu sei que tem. E é legal você ter falado dessa questão dos jogos diferentes, apesar de terem o mesmo título, porque Sonic era exatamente isso. Sonic, você tinha um estilo de jogo, uma forma de apresentar no Mega Drive, e no Master System a pegada era bem diferente. É, e ambos, você pegar e reparar, ele e até o do próprio do Donald, né, que o Deluxe Jamie Cape e o outro são depois, eles são bem mais jogos de plataforma clássicos, né, que é um ritmo mais cadenciado, só que mais difícil até, tem que ter mais precisão no pulo, tem que ter mais facilidade. É bem mais difícil mesmo. É, do que os de Mega, entendeu? Então, eles pisaram mais na jogabilidade daquele desafio mais clássico de videogame 8-bits mesmo, enquanto os títulos de Mega eles podiam trazer coisas novas, né? Tentar inovar mais, entendeu? E existe uma continuação pra 3DS, não sabia, mas vai lá. É da WayForward. Um dia teremos que fazer um programa da WayForward, rapazes. Com certeza, o WayForward é a sucessora espiritual desses jogos maneiros da infância. É, embora o nosso coração, né? A pessoa faz muito maneiro, cara. Uhum. Isso. A Shanty, inclusive, não entrou nos Smash porque tristão. Né? Também tá maneiro... torcendo pra ela. Mas que Bayonetta. É quem se importa, Bayonetta. Mas a história desse jogo, como contada pelo manual e copiado aqui maravilhosamente pela revista, na época ainda Games, depois viria a ser a Ação Games, né? Mas, na verdade, tinha uma revista chamada Ação, da editora Azul. E ela tinha um caderno de games. Sério, né? Isso? É. No começo era a revista Ação, tipo Época Negócios, sabe qual é? Uhum. Tinha a revista Ação e aí tinha um caderno Games, que na capa vinha Ação, escrito pra você saber que era da revista Ação, e vinha Games e embaixo. Games menor. Com o tempo a revista Ação morreu e ficou só Ação, tipo Law & Order SVU, sabe qual é? Law & Order. Agora o único Law & Order. SVU ficou. E ele se tornou The Law & Order. Caralho, sério, velho, que é assim que surgiu? surgiu a Ação Games? Sim. Assim que surgiu a Ação Games. Toma essa. Puta que pariu. Eu não fazia ideia. Pra mim, nasceu. Caralho, tô vendo aqui, velho. Revista Ação. A Farra do Leão. Vai tomar. Tá ligado? Era tipo, essa temporada será a temporada do Yoyo, cara. Adquira já o seu. E assim, veja skates radicais. A venda na loja X, sei lá. Era bem esse nível. É. Não sei se vocês acham isso, porque eu procuro Revista Ação, só acho Ação Games. Aí, eu botei aí a foto aí, ó, no chat. Era uma olha só, e é mesmo, se tu pegar o Ação Games depois, a primeira versão. É o V1 do logo Ação dentro. Cara, Ação. É verdade. Caralho! Eu quero começar a pensar em revista e falar assim, não, meu irmão, eu gosto de jogos de diversão. Vamos botar só games. Gosto de jogos de ação agora. Uma coisa que era muito feliz dessa época é que não tinha Google Imagens, né? Então as capas dessas revistas eram todas fanart. Sim, sim, sim. Ou então coisas xerocadas coloridamente, recortadas e jogadas na gráfica de revistas americanas. Sim. Mas basicamente fanart. Exatamente. Essa capa aqui do Sonic aqui merece o Oscar da arte, velho. Olha que coisa linda. Que época saudosa. Que época. Cara, um Sonic psicopata. Parece o Sonic psicopata. PH trabalhando de madrugada aí com a gente. As mil faces de Sonic. Ele vira poste, muro, argola, o que você quiser. É aquele cheat code pra você transformar os pais do Sonic pra coisa e ir voando pela fase, sacou? Para maiores informações, eu gosto de jogos número 180, a grande era das revistas de videogame. Revista de videogame no Daiboken. Aqui, a revista Ação Games número 1 traz aqui uma matéria sobre Cast of Illusion e tem uma sobre o Super Mario World, né? É dessa época, né? De dezembro de 90, por aí. E ela lê o seguinte: Mickey e Minnie viviam tranquilamente na cidade de Vera, até que um dia a bruxa Mizrabel, com inveja da beleza de Minnie, resolve estragar a felicidade dos dois namorados. Começa aí a sensacional aventura de Mickey Mouse em Castle of Illusion, versão brasileira Disney. E aí tem aquela nota da Ação Games, né? O gráfico é a mãozinha pirada, chapada de maconha, o som também, e o desafio é aquela mãozinha fazendo o famoso sinal do Ronaldinho. É a nota 3 de 4, era de 1 a 4 a nota. Corrigindo aí, pra quem olhava atrás da caixa, não falava bruxa Mirabel, Marcelo. Não estrague minha infância. Na versão brasileira era bruxa Mirabel. Cara, você tá falando aí do... Caralho. Bugou. O quê? Eu esqueci completamente, moleque. Lembrei. Você falou aí a história contada pelo manual, mas isso é exatamente a cutscene inicial. Sim. Eu lembro pelo menos no Master System, né? A todos que estão nos ouvindo, sempre que eu falar do jogo, eu vou falar do que eu lembrava do Master System. Mas tinha uma super power cutscene que mostrava o Mickey e a Minnie mandando um ciranda cirandinha hardcore o dia inteiro. Eles mandavam ciranda até anoitecer. Aí do nada vinha a bruxa do nada e falava: meu irmão, foda-se essa merda aí, vocês estão cirandando? Cirando teu cu. Pegava a Minnie e vazava, moleque. Aí o Minnie aparecia help na tela. É? Não, e a do Master tem uma abertura. Socorro. Cara, aí morre. Isso aqui é do Mega. Tem uma abertura mesmo. Tu mostra um desenho da Minnie, do Mickey e da bruxa grandona assim na tela, né, cara? Do Mega é um gráfico in-game mesmo, então, diferente. Mas eu lembro dele girando. É, cara, viva o Master System, cara. Parabéns. Fodeste. Parabéns. Será sempre lembrado. Grande Sega Master System A3. Sim. Isso aí. Uma das coisas que eu comentei agora e que eu lembro muito bem era a grande dificuldade do jogo. Eu queria trocar uma figurinha com vocês, vamos tornar esse programa uma troca de figurinhas entre experiências, e saber se o jogo do Master, ele era tão desafiador pelo que eu vi era no Master System. Isso é verdade? O do Master System é bem mais difícil que o do Mega. Na real. O final da frase é o menor. Estou defendendo a hipótese de que o do Master System era mais difícil, é isso? Não, é porque eu lembro do Master System ser difícil pra caralho. Sim. E eu não sei se o do Mega Drive era tão difícil quanto, e ficou da mesma forma que para mim, marcado por ser um jogo difícil. Entendi. O de Master System era mais difícil, cara. Mas sabe por quê? O de Master System era aquele Mickey clássico com o olho todo preto, e o de Mega Drive já é o Mickey com o olho branco. Então assim, o de Master System é o Old Mickey, e quanto mais velho o jogo, mais difícil é. O uma das coisas que eu me lembro muito era do começo do jogo, naquela fase da floresta e tal, que tinha as árvores nada a ver que ficavam andando, aí você pulava e dava bundada nelas e tirava pedra, quebrava a pedra também com a bunda e tal, e era tranquilo. E conforme você ia nas fases, elas iam ficando muito mais difíceis. Já nas fases dos doces, era escroto pra caralho. Aí eu lembro que quando chegava na fase dos brinquedos lá, já era uma escrotice sem noção, e eu lembro que a maior frustração era não passar da fase do relógio. E a do Marte tem que ficar pegando os potinhos também, você pode segurar potinho, jogar no inimigo, segurar umas paradinhas pra poder jogar no canto, fazer meio que aumentar o... fazer tipo uma plataforma pra poder acessar coisas mais longe e tal. E ele é bem mais difícil, cara, tipo, os inimigos são bem mais agressivos que no Mega, entendeu? É bem mais complicado. Os inimigos vão atrás de você, na verdade, eles não seguem só um padrãozinho. É, no Mega eles estão andando ali de boa, passeando, falar e pô, mata eles, entendeu? A maioria. Colocando aí no circuito também, eu não sei se vocês jogaram, ou quem jogou, se jogou inteiro, a versão, o remake mais recente, ele, embora tenha algumas diferenças em relação aos jogos originais, ele é mais baseado na versão de Mega Drive. Então, a primeira fase, por exemplo, ela é uma cópia esculpida em Carrara da primeira fase de Mega Drive, mas esse remake, ele tem uma diferença em relação à versão original, ele se comporta mais ou menos como Sonic Generations em algum momento, de você ter momentos de plataforma 2D convencional e de você ter momentos Crash Bandicoot. Estilo então, esse remake, na verdade, é maneiro. Quem jogou os dois, tu vê parte das fases, que eles tiraram trechos das fases do Mega e trechos das fases do Master, entendeu? Ah, é? Foi muito maneiro. Pô, isso. É muito até perfeito, porque, o que me surpreende é que o Master não foi um videogame muito relevante lá fora. Ele foi, tipo, um videogame importante pra caralho aqui no Brasil, mas... Não, na Europa também, ele... No mercado europeu também, é. É, verdade. Na Europa foi ok. Onde foi vendido bem, ele foi bem, cara. A verdade é essa. No Brasil e na Europa, que ele foi vendido bem, não foi lançado estritamente, ele foi legal, entendeu? Amigo, aqui no Brasil teve até jogo da Mônica e do Chapolin. Porra! É, isso nos mostra. É, uma coisa muito maneira falar também do Clash of Illusion, que a gente chegou a comentar um pouquinho lá do Quackshot. Esse aí foi o primeiro jogo da série Illusion, né? E o primeiro jogo da Emiko Yamamoto. E ela, cara, ela primou muito a equipe dela em geral, ó, a Sega M7 e ela em geral, pela muita pesquisa e pela qualidade. Uma coisa que é muito legal nesse jogo, que ele foi o primeiro jogo a ter a Idol Animation, que virou padrão depois, né? E que é a Idol Animation? É o boneco que fica se mexendo quando tá parado o tempo inteiro. Eu lembro que ele ficava rebolando pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Isso, ele fica rebolando pra caralho. E pra ela passar isso foi foda, porque ela mostrou os outros jogos e falava assim, pô, cara, o personagem não tem vida. Inclusive, se você pegar um concorrente direto, que é o Magical Quest do Super Nintendo, e a primeira coisa que você nota é isso, o Mickey é sem graça, ele fica paradão ali, não tem nada. Ele fica chapado? Sim, fica chapado. Também, se a gente for lembrar um dos últimos episódios, quer dizer, um dos últimos, caralho, tem quase meio ano já. O episódio do Aladdin que a gente gravou, a gente comentava sobre isso, sobre como o Aladdin de Mega Drive é um desenho animado, e o Aladdin do Super Nintendo é uma porra do sprite chapado, que ficava paradão, tipo, e aí, tô parado aqui. Isso. E antes, né, tipo, vai fazer algo hoje? É. Vai encostar nos controles? E esse foi o primeiro jogo que ele primou muito da animação, e foi uma guerra ela conseguir botar essa área animante, porque primeiro, tem frame pra caralho e consumo gerando videogame pra cacete. Então você tem um monte de memória consumida pra um cara ficar parado, entendeu? E quando eles mostraram que o produtor da Disney, na época, aprovava, o cara viu essa porra e falou, não, cara, tem que deixar que o Mickey é assim, caralho. E o Mickey é todo animadão no jogo. Ele andando, ele parece que tá indo comer uma buceta, entendeu? Porra. Ele anda todo feliz, entendeu? Rebolando. Pô, hoje eu vou comer uma bebeca. Vambora. Hoje tem. Entendeu? Essa reboladinha do Mickey é aquela reboladinha clássica que a gente vê nas vinhetas da Disney hoje em dia. Que é isso. Essa que aí tem ele mexendo no timão do navio, né? Dando aquela reboladinha e assoviando. Que é aquela... Isso. O próprio pulo do Mickey, cara, ele, se você, do início ao fim, ele tem, porra, animação pra caramba, e quando ele cai de muito alto, ele para na plataforma, você vê que ele demora mais, ele abaixa mais, poder levantar de novo, e se você errar o pulo, né, ele cai no abismo, por exemplo, ele começa a ver que vai cair, que a animação que vai ser caindo no abismo mesmo, sabe, de você vai morrer. Então tem vários detalhezinhos que não tinha em outros jogos, cara, e isso foi a Emiko Yamamoto lutou pra botar no jogo, entendeu? E é muito recurso só pro próprio personagem principal. Então, são rapidinhas, cara, que deixaram esse jogo bem legal, entendeu? A versão do 32X tem alguma melhoria gráfica nesse sentido de animação? Alguém conhece a versão ou não? Jamais joguei, hein? Jamais jogou? Porque eu que é Sega Classics, né? Aquela coisa de Sega Classics. Não é a mesma coisa, eu acho, se não me engano. Entendi. Então, nesse caso, Sega Classics não Sega foda-se. Aquela coisa aí, que até pro Saturno, na verdade. Só que não tem que é o Cash of Luz e o Quackshot no mesmo CD, entendeu? É, aquele Sega Ages, né? Isso, só que é igualzinho do Mega, entendeu? E outra pesquisa legal deles, cara, que assim, quando a gente não conhecia, né? Mas até quem jogou depois de Mickey Mania, que é um jogo que passou por várias fases do Mickey, você vai ver vários episódios do desenho clássico que tirou várias inspirações pro jogo, como os fantasmas, né? Mas o Mickey Mania já é da Sony, né? Não, mas o Mickey Mania é o seguinte, o Mickey Mania faz uma homenagem ao Mickey, passando pelos episódios clássicos do Mickey animado, entendeu? Tô falando que quando você jogou Clash of Illusion, a gente não sabia até onde tinha as inspirações, entendeu? Quando você joga o Mickey Mania, quando ele mostra lá até o episódio, que é o cada fase é um episódio, você vê onde eles tiraram várias referências, né? Porque ele é muito baseado no da Disney e aos desenhos clássicos do Mickey também, entendeu? Então é muito legal, com uma fase da biblioteca, a primeira fase que tem a sapada mal-assombrada, entendeu? E a variedade do level design. Pô, a primeira fase, você começa aquela fase alegre da floresta, depois você é caraca, é difícil dizer, né? Você é o tamanho do inseto, né? Aquela parte que você vai entre as folhas, entendeu? Depois você vai pra parte mal-assombrada da fase, depois você inventa, quer dizer, enfrenta o chefe. Então as fases variam muito, cara. É algo muito maneiro, entendeu? Que você tinha. As fases tinham uma progressão muito legal, cara. E a trilha sonora, puta que pariu, irmão. Era foda. Eu lembro até hoje da musiquinha da primeira fase, porque, óbvio, quando dava o Friends, né, meu amigo? O Friends! Você voltava pra primeira fase. Era... E olha, eu te digo, eu não vi vídeo, ou joguei o jogo de novo pra esse programa, e eu lembro da música da primeira fase. Faz, tipo, uma década que eu joguei essa porra desse jogo. E eu lembro a porra da música. Tudo mais, você assiste. É foda, né? Do Camille, né? Que até o Pivoto falou no cast lá do Cast of Illusion que o cara, quer dizer, do Quackshot, que o maluco, pô, ele é foda, entendeu? Só fez trilha pica. Então, cara, toda fase, cada música é muito emblemática e a cada trecho de fase a música muda também, entendeu? E muda com gameplay, por exemplo. Nessa primeira fase, quando você vai naquela parte da plantinha novamente, a música muda e a música, quando a música volta na outra parte, que você volta ao normal, quando aparece o fantasma, o céu escurece, a música muda pra uma parte muito mais de terror, ameaçador. É quando você sai da caverna, né? Você sai da caverna, isso, aí fica escura. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Assim. E assim, pensando na época, hoje em dia você acha isso até um recurso comum. Ah, vou mudar a trilha sonora de acordo com o momento em que você tá na fase, tem vários jogos que exploram isso, e a gente até hoje fala muito bem desse tipo de recurso, né? Mas na época, isso era uma coisa sensacional pra ser utilizado. Nos jogos... espaço de cartucho, né? Na época que você tinha que escovar bit pra fazer as coisas caberem num cartucho. Com a qualidade que você queria, isso era realmente uma qualidade de alguém que estava disposto a entender o máximo possível do hardware. E a gente vê que é um tipo de coisa que só era feito em jogos exclusivos pra um ou outro console. Justamente pelo trabalho que você tinha que ter, pelo conhecimento de hardware que você tinha que ter, pra poder fazer isso entrar dentro de um cartucho com a capacidade que esses cartuchos tinham na época. E como o Pivoto falou aí, né? É um jogo que também o pessoal teve muito cuidado, porque, poxa, a SEGA não tinha um personagem forte pra poder, né, guerrear ainda com o Mario. Não existia Sonic, não existia nada. E, porra, como né, porra, a gente vai sanar esse problema? Vamos pegar um dos personagens mais conhecidos do mundo, né, cara, e fazer um puta jogo de plataforma pra ele, né, cara? Então, porra, deu muito certo. Além de ser um jogo pré-Sonic, ele é um jogo pré-93, então ele ainda era, ele é um jogo lançado quando o Mega Drive ainda tentava encontrar o seu caminho e tinha o Nintendo como um rival muito forte. Nos Estados Unidos o Super Nintendo não havia chegado ainda, inclusive, em particular o Super Nintendo não tinha sido lançado direito ainda, tinha acabado de lançar. O Super Nintendo sai, talvez junto com o Super Mario World, então talvez seja a mesma data até. Talvez o Super Nintendo tenha saído agora e aí no tem acabado de fazer 25 anos. Quer dizer, acabou de fazer 25 anos, né? Foi o ano passado, mas eu não sei exatamente o dia. Eu acho que foi junto. Deve ter sido 21 de novembro também. E a gente não fez um programa sobre isso. Mas foi um jogo pré-Sonic, sobretudo pré aquela dominação que naquele ano específico, aquele ano e meio de 93 pra meados de 94, o Mega Drive teve, sobretudo no mercado americano. Então, talvez é muito provável que a gente possa dizer que foi um dos jogos que colaborou pra isso. Que era um jogo de temporada de fim de ano, então era um jogo de você comprar de Natal, é um jogo saído em novembro, e era um jogo simplesmente do, então, pô, 1990, Estados Unidos, o personagem mais famoso do mundo era o Mickey. Agora, já tinham remasterizado Fantasia nessa época? Não, né? Fantasia. Não, mas olha só, Daigo, por mais que você não tivesse, talvez, o Mickey presente na televisão, no cinema, etc., o Mickey era o símbolo da Disney já. Sim, então, sim. Mas eu só quero ver se casa com... Então, eu não sei dizer. É provável, eu acho que essa remasterização do Fantasia é de 91. Né? Por isso que o jogo saiu em 91 também, tá? É. Mas eu não tenho certeza, beleza? Do filme. Mas o fato é que, assim, toda criança americana, já no começo da década de 90, o programa padrão da família americana é pegar o verão e dirigir pro lado que for mais perto, né? Não, e calma aí. Vocês têm que lembrar também que o Mickey é tão foda que anime tem olho grande por causa do Mickey, né? Pode crer. E a é por isso? Sim, o Osamu Tezuka é todo baseado em Disney, né? Jura? Eu não sabia. Sim, ele foi atrás de uma fórmula que funcionava. É, ele... E com um olho grande você passa emoção fácil também. É justo, eu acho justíssimo, mas fazendo a ponte agora eu nunca tinha parado pra ligar isso. E faz todo sentido. E outra porra foda é que o Clash of Illusion foi o primeiro jogo, quase certeza absoluta, que ele teve lançamento mundial. Ele lançou coisa de um ou dois dias, diferença do Japão, Estados Unidos e Europa, entendeu? Foi tudo meio que casado o lançamento dele. Só mudava o dia porque era o costume de lançar em um determinado dia da semana, numa ou noutra região, né? É, e exatamente isso. Ele lançou lá na época que tá sendo Famicom lá, no Super Famicom lá no Japão. E aqui nos Estados Unidos ele, pô, explodiu a Europa também e abafou até um pouquinho do lançamento do Super Famicom lá no Japão, cara. Porque foi um título muito forte, como a gente já falou aqui, os japoneses adoram o Mickey, né, cara? Por isso que lá o nome dos jogos da série Illusion é I Love, no caso o Mickey Mouse, né, que é o Clash of Illusion, dois pontos Clash of Illusion, e o Donald Duck, né, cara? Porque eles realmente amam a Disney lá. Ah, eles sempre amaram, né? Porque ainda é meio que febril lá. Tem anime tem uma Disney lá. Mas tem anime do Mickey? Não, acho que até hoje o único anime da Disney foi o de Stitch mesmo. Isso. Mas um anime de Stitch? Não, é só Stitch. Em vez dele ter caído no Havaí, ele caiu no Japão. Stitch. Stitch. Acho que foi a única tentativa de fazer um anime totalmente... Assim, beleza, é um anime, mas é produzido pela Walt Disney Japão. É Sim. um estúdio da Disney japonesa e por isso a gente fala que é um anime, mas até aí é só a base japonesa do estúdio consolidado americano. É. Provavelmente uma galera que também trabalha nas animações convencionais e só fica no Japão, mas ali pra fazer o anime do Stitch eles puderam usar a escola japonesa de animação. Tecnologia local. Só que eu tô notando uma coisa, acho que nem do Quackshot, que eu fui me deparar, fui me ligar depois, a gente fala pra caralho, mas a gente não falou pra que é o jogo, né, cara? A gente não falou? A gente falou sim. Não, falou sim. Não, a gente falou do Master, do Mega, a gente falou porra nenhuma. Só que Até agora desse. Mas ainda temos tempo. Ah, sim. Ah, não, pensei que você tá falando que a gente não falou nada do jogo do Quackshot. Eu falei, caralho, a gente falou pra caralho. Mas a gente ficou muito raso, A gente falou tanta coisa sobre Disney, Jones, a gente ainda fala mais. Por fim, só uma coisa, eu olhei aqui, a restauração do Fantasia é de 1990. Ah, olha aí. Então é isso mesmo. Então, faz o famoso sinal do Ronaldinho. Falando sobre o que eu lembro, a questão de jogabilidade do Master System era uma básica: ou você descia dando a bundada nos inimigos, ou você pegava coisas do chão, como pedra, maçã. No Master System não era maçã. Era tipo pedra ou coisas dependendo da fase, tipo um brinquedo. A fase do brinquedo é uma bolinha, né? Jogar. No Mega Drive também tem isso, mas você pega a munição delas, digamos assim. É, entendi. E uma característica que eu acho um grande diferencial pra fazer esse jogo um pouco mais difícil é que não é simplesmente pular na cabeça do inimigo. É pular e apertar pra baixo pra ele preparar a bundada. Se você não fizer isso, você toma dano. É, você só cai no cara. Você só cai em cima do cara. Que era muito diferente dos jogos que você estava acostumado na época. Mesmo que, ó, é provável que eu tenha jogado Sonic na mesma época que eu joguei Castle of Illusion, porque essas coisas aqui devem ter sido lançadas num amálgama muito bizarro. Mas eu lembro que Super Mario, Sonic e uma dezena de jogos de plataforma eram basicamente andar pra frente e pular na cabeça do inimigo. Quando você pegava o jogo do Mickey, você tinha o primeiro impacto de pular na cabeça do inimigo e se fuder. Você, caralho, o que tem que fazer? Caralho, fiz errado. Aí você tem o timing de apertar pra baixo quando você tá pulando, pra poder dar uma bundadinha e tal. E aí você usa isso pra pular mais alto, muitas vezes, pra alcançar outros lugares. E eu acho que esse foi um dos grandes diferenciais. Sem contar, de novo, no Master, não sei, do Mega Drive, as lutas de bosses que eram difíceis. Eu lembro... Mas do Mega, bem ao contrário. Do Mega, você derruba muito mole os mestres. Você vai passar... Não, mas ela... conta o Saga Manha, cara. Mas ele só passa de Saga Padrão também. Manha. Macete. É, o do Mega, ele eu acho bem diferente que o do Master. Tudo pega o controle, se sente bem diferente. O Mickey, ele é mais lentão, ele é mais... Até com essa animação também, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, é mais esperto no Master. No Mega, ele é mais, quer saber, só de minha TV, que fica rebolando pro lado pro outro, ele é mais distraído, vamos dizer assim. O jogo do Master System, por ser mais simples em animação, ele acaba ficando mais rápido também. É. No fim das contas, é isso. A fluência de animação no Mega Drive deixa ele um pouco mais lento. É, o do Mega, tu tem a munição, que os projetos de cada fase tem um, tipo, a primeira fase é maçã, a segunda fase é uma bolinha de energia. Balinha de good, na verdade. Essas coisas assim. Não, peraí, Mega... as versões do Pyron são sempre melhores, cara. Não, porra, mas é um brinquedo, você joga a bola de good. É. cara, que se foda, bagulho é azul, meu. Ah, tu quer brincar com o Mickey solta Hadouken agora? Caralho. Não, por que não? Porque não, joga Mickey. Se alguém vai soltar a Hadouken, vai ser o Donald. Joga Mickey. É, o Mickey é o objeto dele. O Mickey é o Hadouken. Mickey é o objeto, cara. Não. Alguém vai soltar a Hadouken, vai ser o Donald, que o Donald é muito mais irado. Tá bom. É, então o do Mega tem uma... É, no Mega tem uma parada que... Essa parada da bunda lá também, só que a gente facilita, que se tu apertar o bulo de novo, ele dá a bundada. Se eu botar pra baixo, entendeu? E você tem mais controle, que se você só apertar o bulo de novo, ele dá a bundada no inimigo e fica no lugar. Se você deixar apertado, você controla a altura que ele vai recostir, vai quicar depois que você dá o ataque. Isso é da hora pra caralho, você decola na tela. Isso, só que você tem que ter cuidado, porque o que acontece? Por que existe esse jogo de modo, né? Você não só pula. E quando você tá pulando normal, é mais pra você acessar a plataforma. Alcançar lugares. Isso. E quando você aperta a bundada, ele para de... Pô, ele não sobe tanto, então o controle fica mais, vamos dizer assim, restrito, mas pra você mirar na cabeça dos inimigos, é melhor, tu tem mais controle, entendeu? E a zona de ação fica maior, porque, pô, quando ele pula com o pezinho. E quando ele pula pra matar, ele põe, pô, a bunda da Carla Pérez lá, né, parceiro? Ele põe o botão pra baixo e vai. E o do Mega é assim, é aquela coisa, as fases do Mágico, pô, da limitação também, e elas são mais padrões, né? E do Mega, ela muda muito conforme você vai avançando. Então tem que, pô, o cara aprender qual é o layout da fase. Pô, os chefes também, entendeu? Porque, pô, por exemplo, o chefe da árvore, que o pessoal lembra, realmente é fácil. Mas o boneco da fase do brinquedo, pô, cara, ele é difícil. Se não souber o macete ficar abaixado no canto da tela, tu apanha pra caramba, entendeu? Aliás, uma coisa que você me lembrou que é interessante é que no Master System, as três primeiras fases, você pode escolher qual delas você quer começar. E isso não. Isso é um fator muito importante quando você é uma criança e ainda não tem a super destreza e habilidade de jogos. Que você, quando morre, você volta pro começo do jogo. Na maioria dos jogos, isso significa que você vai ser o Master Crack da primeira fase, vai ser bonzinho na segunda, vai começar a sofrer na terceira, e na fase que você morreu, você vai sempre chegar lá na dificuldade. Nesse jogo, você tinha uma vantagem que, assim, eu jogava a fase da floresta até o cu fazer bico, dando game over. Aí depois eu falo, cara, agora eu vou direto na fase do chocolate, que aí eu já começo a aprender aqui, eu morro aqui, mas eu tô com mais vida aqui pra aprender. E aí eu podia fazer a ordem que eu quiser pra eu ir aprendendo. Depois que eu masterizei as três, eu consegui chegar no andar de cima. Isso aí. Essa coisa de você melhorar progressivamente numa fase é o que hoje as pessoas acabam renomeando de efeito Dark Souls. É. Em algum ponto nós falhamos no nosso projeto de jogo de videogame. Pra aí só agora ter ganhado um nome novo. É, e a do Master também, também que é mais difícil, que até tem tempo. O jogo tem limite de tempo, entendeu? Sim. O Mega não tem. Mega Drive não e, tem. É, e outra coisa que é legal do, do Clash of Illusion é que você vê várias coisas que virou um padrão até no Sonic, né? Primeiro, quem lança de cada fase ter o seu tema de inimigos. E outra coisa é coletar as esmeraldas, né? Porque pra você acessar o último chefe e acessar a torre lá da Mirabel, você tem que pegar 7 esmeraldas que vai criar o arco-íris pra você alcançar a fase, entendeu? Mas você não pega esmeraldas já só quando você derrota o boss, não? É, você não vai atrasar as em fase de bônus, é só derrotar o chefão. Não, tem umas fases que não tem chefe, que você tem que achar tipo um labirintozinho, tipo a fase do castelo. Não tem chefe, então você pega. Eu acho que, por exemplo, a fase do relógio, você derrota o boss e depois você vai num lugarzinho pra procurar. É, não, tem, tem assim, tem, tem fase que é só matar o chefe. Como a fase do brinquedo lá do, da, de doce, a fase lá do, do, do, do Mirabel gigante, né? Da, aceitaria lá, entendeu? E tipo, pô, tudo bem, a fase do Mirabel, da fase do doce, na verdade, é um subestágio da fase da biblioteca. Você tá na xícara e é a fase do doce. E você enfrenta o chefe lá. Você enfrenta uma garrafa de leite e você vai uma subfase onde tem um chefe, depois tu sai da garrafa de leite e pega a esmeralda. É mó errado, eles passam a mensagem mó errada. Leite é mó legal. Pô, mas é maneiríssimo. Maneiríssimo. Não, mas tu vai matar a porra da garrafa, velho. Calça é bom pra você. Então é isso, entendeu? Tipo, já é uma coisa que as esmeraldas estavam lá e depois foram usadas de maneira diferente no jogo do Sonic, mas já estavam lá, entendeu? É, eu lembro esse jogo que... foi um aprendizado, no fim das contas, né? É, um aprendizado. Isso aí. Eles aprenderam que depois... com o jogo do Mickey é como fazer um mascote, digamos assim. E o jogo bom de plataforma. Sim. Pode crer. Inclusive tem fase da água. Eu lembro que tinha uma fase do Rio de Chocolate lá, de Nescau, aí você nadava dentro do Nescau lá boladão, aí eu falava nossa, eu gordinho, falava tipo, que delícia, então, cara! Quero muito, cara. Fase da água, né? Era uma fase da água com leite e chocolate. Era a fase do Nescau, era super lácteos. Fase do todinho. Inclusive, não sei se vocês lembram, mas depois de tempo que era no YouTube, quando esse jogo saiu, passou um fantástico. Sim. Ah, entendeu? É? Uh-huh. Teve no Globo Repórter também. Tipo, o Mickey invade a sua casa agora nos seus videogames. E falou assim, pô, os videogames estão foda, galera. Olha só esses gráficos. Olha só aí. Oh my god, them graphics! E essa época, mostrando... o cara dos videogames na televisão era o Otaviano Costa. É. Aí os criancinhos, tipo o ninja inimigo Birin lá da época, falando: aham, tem tantos objetos! Pô, era fodão, cara. Era bem maneiro isso. Eu lembro que no final, isso depois comparando já os jogos, olhando em foto e tal, a bruxa, que é o boss final do jogo, no Master System, você enfrenta ela depois de enfrentar um dragão bolado, neurótico, e ela é muito bruxinha, tipo, mais bobinha e tal. Aliás, eu acreditava que ela era o dragão, assim, é por isso que ela tava meio fodida. Você bateu nela em forma de dragão e ela tenta uma última cartada batendo como ela mesma. Sempre entendi assim. Pode ser, eu posso estar lembrando, de repente ela vira o dragão quando morre, eu não percebi, não lembro. Eu só sei que ela, no Mega Drive, ela era uma bruxa muito mais assustadora. Cascuda. Se você... Ela parecia a vilã daquele do... A bruxa da... A bruxa da Cinderela, né? Transformada. Sim, sim, lá, ela pega a beleza lá. É igualzinha, assim. Né? É, não, ela é uma mistura, da Rainha Má com a Malévola. A cara dela. Quando ela fica na forma... É, não, ela parece a Rainha Má que leva a maçã. É. Misturado com a Malévola. É meio que, enfim, uma mistura das duas coisas. Ela é a vilã do Epic Mickey também. Aquela vilã do Epic Mickey de Wii é a Mizrabel. É a mesma coisa. Mas a do 2 não é não, né? Oi? Mas a do 2 não é não, né? Ah, não faço ideia. Não joguei. E uma coisa maneira, cara, é que esse jogo é uma bagulho tão foda, que assim, esse jogo, na época de mulher que marcou tanto, que é um jogo que a minha mãe e minhas primas iam ver eu e meu irmão jogar e torcer pra gente virar, sabe? Quando chegou na bruxa a primeira vez, cara, foi um evento. O nego juntou no lado da televisão e o nego achava o jogo muito foda, cara. E torcia, né? É. Vai, pirãozinho, vai! É, do criança é o Mickey final lá. Mas, pô, era muito massa, cara. Muito massa mesmo. O jogo na época, assim, cara, não tem nada parecido. Realmente marcou uma geração aí, cara. Cara, eu. O final, eu não gerei esse jogo quando eu era criança. Eu gerei depois de velho pra, tipo, acertar contas com a juventude. E. Tô me vingando. Exato. E o final é muito broxa, né? O final, pelo menos do Master System. O final é tipo assim: Mini! Yeah! Dá um abraço, aí sobe os créditos. Aí, subindo os créditos, passa como se fosse uma fita de filme com os quadros da Mickey e o Minnie. Só que eles não estão animando nada. Eles estão só fazendo a mesma foto o tempo inteiro. E aí termina os créditos, termina o jogo e acabou. É master, né? era uma época que final de jogo pra mim era uma coisa muito romântica. Eu achava que o mundo ia mudar quando eu zerasse o jogo de tinha jogo que eu achava tão difícil. Você não tirava foto não de você com a tela do final do jogo? Não. Controlezinho na mão? Filerados era uma criança mais feliz. Bem mais. Os pais dele incentivavam ele a jogar. Não, isso parece errado. E se eles incentivavam a jogar, devia incentivar a zerar também. O único jogo que o Filerado zerou na vida foi aquele tic-tac. E a gente sabe que ele tem uma foto pra comprovar dele com o jogo zerado. Não, cara, nem fala, porque eu lembro que era uma coisa tão desafiadora que eu achava alguns jogos que se eu zerasse, tipo, sei lá, Battletoads, Nossa. Eu achava assim, esse jogo é tão difícil de zerar, que no final deve ter uma recompensa muito bizarra, tipo, eu posso escolher jogar qualquer jogo do mundo. Eles vão me dar a opção de jogar qualquer jogo do mundo a partir do momento que eu zero. E eu achava que ia, tipo, aparecer um menu, assim, com a lista de todos os jogos do mundo. E eu ia jogar jogo que eu não tinha, que eu queria comprar e não podia. Isso é tipo o roteiro de filme americano, que é o jogo mais difícil do mundo, que quando o primeiro moleque consegue zerar, ele na verdade ganha um ticket pra conhecer o estúdio de desenvolvimento. E aí, quando ele chega no estúdio de desenvolvimento, na verdade, o Kojima do jogo. O jogo de verdade. Era um maluco maligno. Willy Wonka. Tava procurando grandes talentos do videogame pra aprisioná-los dentro de um novo jogo. E eles iam ser os bosses desse novo jogo. E o cara ia lançar só no Japão, porque lá tem os verdadeiros jogadores. E aí, dentro desse jogo maligno, o moleque ia encontrar outros jogadores que já tinham sido presos ali. E eles iam tentar se livrar disso. Vou escrever um roteiro e fazer um gibi disso. A fantástica parte de jogos. Mas só que isso não é muito diferente da realidade, não, cara. Porque na época, né? Na época, você era moleque, o nego virava o jogo, você pensava, caralho, tu virou, como é que é o final? Eu contava isso daí. Não que porra, o Mickey, que tipo, ganhando o Mega. Não, o Mickey lá, porra, salva a Minnie, aí viaja com ela, aí viaja no mundo com a bruxa e casa, e o caralho, não sou que porra, né? Aí tu ia virar. Coisa acontece? Tu ia virar no jogo, não, cara. Tipo, simplesmente a bruxa lá, tipo, fala, pô, foi mal, vou te levar de volta. Aí eu tava voando pelo cenário da abertura lá, o Mac King com explodindo fogo de artifício no fundo. E é isso aí, valeu, foi mal. Tamo aí, tchau. Tamo aí. Ó. Eu já falei isso em um episódio. Eu não lembro qual foi o episódio que eu falei, mas a Ação Games mostrou pra mim uma Esmeralda do Caos errada no Sonic 2 do Master System. E eu nunca achei essa Esmeralda do Caos quando eu era criança. Depois teve o acerto de contas também, como a gente já começou, mas eu nunca achei essa Esmeralda do Caos. Então o único final do Sonic 2 que eu consegui ver, e foi o final que eu suei, e eu sabia que não era o final definitivo, era o que o Sonic corria quando ele chegava durante o dia e chegava de noite, ele parava, olhava pro céu e via o Tails nas estrelas, do tipo, ele morreu. Eu deixei você morrer. Você deixou o Laranjinha morrer, cara. Exato. E eu ficava muito bolado. E eu achava que quando eu zerasse o jogo, eu ia salvar o Tails, eu ia poder jogar com o Tails. O Tails ia falar, o caralho, A4, ia ter um outro jogo completamente diferente, que ia ser o Sonic e o Tails correndo juntos e tal. Aí eu ganhei o Mega Drive. Porque tava foda esse Sonic. Mas aí era só você ter comprado o Tails Sky Patrol também pra você jogar com ele. Não tinha ainda. Só tu ver que eu devo lembrar pelo menos de 30 candangos que tem. Perdi a ficha que nem um retardado no Bison, tentando dar dois perfect, aí perdi e voltava a poder ganhar com dois perfect, poder enfrentar o mestre do Ryu na pose Street Fighter 2. Cara, você tem que derrotar Shenlong pra dar uma chance, cara. Porra, não tem como, cara. Esse era otário. Cara, eu lembro que tinha uma fase também, e o jogo tinha algumas características interessantes pra você poder. Eu tô lembrando também, vendo no YouTube, né? Admito pra vocês, que tinha uma fase. Não, você não precisava falar que você tava no YouTube. Pra você lembrar de alguma coisa, é óbvio que você tava com a ferramenta aí do lado. Não, mas eu lembrei de várias paradas, né, de abrir o brinquedo. Tinha uma fase que a dos brinquedos, que tinha uma hora que soltavam várias bolhas da parede e as bolhas se machucavam, porque foda-se, as bolhas machucavam. Claro. E você tinha que pegar, tipo, uma caixinha de brinquedo, pegar e jogar pra tampar a saída da bolha, e aí as outras bolhas que saíam em cima, você tinha que desviar pra dar uma bundada na caixinha de brinquedo, que tava tapando um buraco pra você jogar pro alto e conseguir pular a parada. Esse jogo, meus amigos, não era um jogo simples, não era um jogo trivial, era um jogo que estimulava as crianças a serem melhores. Jogo não era pra principiantes, cara. Não era pra principiantes. Eu, depois de encontrar esse jogo, me tornei uma pessoa melhor, me tornei uma pessoa avançada. Porra, só gostaria de dizer isso pra vocês. Isso. Jogue você também Cast of Illusion, disponível para Master System, Mega Drive, Steam, PlayStation 3, Android, iOS e todos os emuladores compatíveis. Porra. E aproveita, porra, pegar. Toma no cu e vira o do Mega aí, né, parceiro? Pega um. Põe no 3DS, arruma aí, joga, sei lá. Vamos fazer isso. Agora eu peguei o PSP de volta. Vamos fazer o parado. Tu pegou teu PSP de volta? Tô contigo. Não, mas tu já pegou? Peguei. Então tá bom, então beleza. Peguei na última vez que eu fui aí, cara. Então beleza. E quando eu procurar aqui e não achar aqui, eu ia ficar meio bolado, mas já que você já pegou, tudo bem. Enfim, um jogo de plataforma que moldou, um jogo de plataforma que viria 6 meses depois e que seria muito importante, um jogo que saiu no mesmo dia do Mario Wario lá no Japão, então isso também é uma... Conseguiu segurar ele? É uma coisa digna de nota. Jogos que chegaram a ter uma importância equivalente hoje, enfim, o Mario realmente tornou-se um jogo mais importante, e um jogo sobretudo que, numa época em que o Mega Drive estava lutando para ser o que ele seria e o que ele é, um jogo que colaborou muito pra essa escalada do Sega Genesis, pra ele se tornar um videogame tão histórico quanto é. E, claro, gerou uma série de jogos muito importante. A gente lembra aqui o Cast of Illusion, Quackshot e o World of Illusion. E foi um gerador também de talvez vários jogos da Disney seguindo a mesma linhagem. A partir desses três. Se a Disney tivesse parado ali naqueles joguinhos bobos que a Capcom e outras fizeram pra Nintendo, né, a gente ia ter uma lacuna aí que nunca teria sido preenchida. E aquilo que o meu inimigo falou, não colocam os personagens principais deles em qualquer coisa. Então se o Mickey, o Donald, etc, depois o Pateta no Goof Troop, no Super Nintendo, foram parar em jogos e também pararam, devemos muito a Castelo das Ilusões, o Emiko Yamamoto, né? Um beijo no coração. Coisa linda. E é a questão de level design também. Eu tô vendo aqui, tem uma hora na fase dos doces que cai uma rosquinha gigante, você tem que sair correndo da rosquinha gigante num corredor pequeno. E pra pular, como é um corredor estreito, a distância do teto é quase a sua altura, né? E depois você tem que pular. Pra pular, se você pular batendo com a cabeça no teto, você cai no abismo e morre, porque você não tem altura. Então você tem um espacinho pequenininho em que você tem altura maior pra conseguir pular. Então além do desafio da rosquinha correndo atrás de você, você tem o desafio de pular numa hora certa pra não cair no buraco e tal. Então é o jogo, meu irmão, que originou Dark Souls, vai se fuder. Sim, e é um dos trechos no... Esse jogo, essa parte da rosquinha, é um dos trechos do remake em que você tem a perspectiva diferenciada. A perspectiva Crash Bandicoot. Infelizmente. E é maneiro dizer que, cara, tanto os dois jogos e todo esse jogo que a gente falou aí, da série Luz e tal, cara, são jogos que envelheceram muito bem, são ótimos de jogar até hoje. Se você é um jogo de plataforma e não conhece, cara, jogue. Jogabilidade, gráfico, música, tudo é muito foda. Tem um remake de videogames modernos aí, recentemente também, do Crash of Illusion. Vale a pena, é bem legal. Em particular, esse Crash of Illusion esse remake, tem pra dispositivo móvel também. Tem pra Android e iOS. Ele é caro pra caralho. Ele podia ser mais barato. Já passou da hora dele abaixar um pouco o preço. Mas, enfim, existe. E pra quem tem, sei lá, iPhone fugido da jaula. Ai, foda-se, coisa e, assim. E Android, enfim. Android, você sabe que dá pra, né, contornar. Android. E tem pra Steam também. PlayStation 3 e Steam. Bom jogo. Eu recomendo jogar os antigos primeiro pra você sentir as referências do remake, até poder fazer sentido, né? E pra você pegar as referências, porque o novo tem muita referência aos anteriores. Não só por ser remake, mas por fazer releituras às anteriores. Inclusive ele faz releituras de DuckTales também. Tem a fase dos patos no preço novo. Não, mas é aquela diferença. DuckTales foi um jogo, foi um remake mesmo, no mesmo estilo do jogo anterior, tem algumas coisas novas, mas remete muito àquela jogabilidade anterior. Agora esse do Mickey tem DuckTales mais... tem uma camada de visão nova, por assim dizer, tá? O software é o mesmo software ali, com atualizações, claro, de tecnologia, mas é o mesmo software, só com uma camada de visão nova. E o Castle of Illusion remake é outro jogo mesmo. Não é só uma camada de visão nova. A diferença marcante, que é a primeira vez se você vai jogar o remake vai estranhar, é que o Mickey não tá bundada, né? Porque ele só pula normal. É pulo normal. Não sabia disso. E aí quando você cai em cima do cara, ele muda a animação pra ser a bundinha, mas é só pular. Não tem que fazer aquela... Foi facilitado, né? Até understand. Como ele foi lançado pra móvel também. Understand. É pra móvel, você tem dois botões. Você tem o direcional de um lado e o pulo do outro. Se tivesse que botar pra baixo e fazer isso, ia ficar estranho mesmo pela interface. Né? E vou te falar, cara, jogar no móvel deve ser bem merda. Tipo, você tem um controle aí de telefone, cara. É melhor jogar no console mesmo, que é um jogo bonitaço, assim. Sim. Apesar de ser um jogo barato... Ele é bem simplificado no móvel. No móvel você tem, ao lado esquerdo, o direcional direcional não é fixo, então onde você mexer do lado esquerdo do telefone é o direcional. É uma adaptação aí que os jogos de móvel fizeram em termos de interface, melhora muito. E ele é simplificado porque ele é um botão só. É um botão para pulo e tem um contexto lá da tela que é o contexto de você arremessar coisa nesses projéteis que você tem. É, a parte de baixo da tela do lado direito é pulo e a parte de cima é para você pra fazer os projéteis. Então é bastante simples. É uma mecânica aí que funciona nesses aparelhos móveis. E esses aparelhos móveis, pô, eles rodam muito bem. Até GTA Vice City, por exemplo. Ou San Andreas, na verdade. Tem para móvel e dependendo se você tiver um telefone aí poderoso, tipo, sei lá, esse que eu tenho, esse que o Ninja Inimigo tem, o Zenfone, um G4 da vida, um Moto X Play, sei lá. Um Satanás Fone. Satanás Tequila. Eles desempenham muito bem. Então, só é caro, infelizmente. Eu resumo, você falou assim, jogue seus micro jogos nos seus micro objetos. Foda-se seus consoles. Jogue nos seus micro dispositivos. E foda-se seus micro videogames. Sim, seus videogames no cu. Estamos chegando ao final! Eu vou de jogos! Mickey Objetos! Mickey Objetos! Então, Pyron, seguindo a nossa tradição, por favor, dê um Mickey Objeto para o jogo Castle of Illusion, tanto do Master System quanto do Mega Drive. Então, o Mickey Objeto do cara é uma bunda da Nana Gouveia, ela é grande, entendeu? Passou uma prótese da bunda da Nana Gouveia! Pô, cara, passou o tempo e ainda continua gostosa, entendeu? Lisinha, vai ficar com paldurecência, vai gozar, vai curtir pra caralho. Então, meu irmão, passou o tempo, mas continua gostosa. Então é a bunda, velho. A bunda passou da velha, veja bem. Vocês estão malucos, mano. Vocês estão muito... Passou o tempo, acabou de começar. Nana Gouveia, aquela mulher do Caso Artistas? Sim. Sim. Aquela que tá... Porra, não, calma aí. Tu não conhece Nana Gouveia? Conheço, tô lembrando pelo nome, porra. Ele lembra, ah. Lembra de nada, cara. Lembra do nome dele. É o desconto aí. Aquela mulher que ficava dando em cima do Silvio Santos no foda-se. Cara, então, ela ia na banheira do Gugu e era incrível. É, ela era a garota da banheira do Gugu. Ela ia na banheira do Gugu e é incrível. Eu gosto do naipe das frases soltas. E é isso aí. Se você jogou ou não jogou a Nana Gouveia do Castelo das Ilusões, envie suas sugestões que a gente tem porrada vez para eugostojogos@soco.com. Vamos fazer o seguinte, a gente sabe que o nosso site está com problema, a gente sabe que a gente precisa consertar, a gente não consertou porque a gente não consegue, porque a gente não tem tempo basicamente, porque a gente mal tem Moisés tempo. Moisés não consegue, mas a gente sabe que tá uma merda, algumas pessoas estão normais, outras pessoas estão muito ruins, então você amiguinho que chegou até aqui e tá ouvindo isso, pode postar lá no grupo, pode ajudar as pessoas, fala assim, olha só cara, eu cheguei até o final, eu ouvi o final, existe um final, não desista, você conseguirá ouvir o Baixo Frente Soco, e nós estamos com os nossos olhos atentos a esse problema, e um dia, pois esse ano é o ano sem promessas vazias, nós vamos resolver esse problema. Pois um dia eu gostaria de chamá-lo de meu filho. Pois um dia. Isso aí tempo. Chamá-lo de meu filho. Lembrando aí uns detalhes importantes que a gente anda comentando, nos dias 6 e 7 de agosto, aqui no estado do Rio de Janeiro, no município de Niterói, do outro lado da Bahia de Guanabara, vai ter o Fight in Rio, que vai ser um evento de joguinhos de lutinha, vai ser organizado pela galera do SOA, então a gente tá ajudando os caras na divulgação e a gente vai ver se passa lá, enfim, vai deixar sempre alguém lá de prontidão vendo as lutinhas acontecendo, talvez tenha gringos, beleza? Então fiquem de olho aí pra Justin Wongs da vida e gringos! Mais ou menos gordas do que ele ou do que eu. Cara, eu quero muito que ele venha e eu quero tirar uma foto com ele, porque eu tirei uma foto com ele há 5 anos e eu era magro e eu quero mostrar que agora eu sou mais gordo que ele. É. Você evoluiu, né? Você evoluiu pra carreira. O que eu acho é que todo gringo do cenário de videogames que vem aqui pro Brasil, ele devia sofrer in real life brasileiros falando Gringo BR Give Money, please. Pra quê? Pra quê fazer os caras sofrer, pô? É um conceito. É porque é real. Também queria mandar um salve aí pro professor Eduardo, que encontrou minha namorada na sala dos professores e falou: queria te falar uma parada. Eu sou muito fã do seu namorado e da galera do Baixo Vento Soco. Olha aí. Um salve aí pro professor Eduardo, tá? Grande professor lá. Eduardo. Pega leve com essas turmas aí, não. Dá prova difícil mesmo. Tem que, porra, botar pra quebrar. Largo, Eduardo, faça um favor pra gente. No final de uma aula, fala: vocês gostam de videogame? Mas quem gosta de videogame, acessa um site maneiro aí, é site. Recomenda pra alunada aí. Você, ouvinte, que é professor, faça isso. Porque com certeza na sua turma há pessoas que gostam de jogos. Como beleza? Você. Como sua mãe, como sua tia. Como o Damião. Tá. E é isso aí, Pyron. As pessoas te encontram em algum lugar? Encontra no YouTube, lá, se procurar um canalzinho Pyron Zé, pra ver esse cara aqui fã que não frajola falando de joguinhos e diversão. Mas a verdade é que você tem uma língua presa carismática, meu amigo. Olha aí. Então, olha só, teve uma época que, naquela lendário ano de 2013, o Pyron gravou vários episódios no final do ano com a gente. E aí um cara lá do Crunchyroll, que é português, ouviu o Baixo Vento Soco direto. E quando ele ouviu o episódio de X-Men, que é um dos que gravou eu, Pyron, Daigo e Joe Rod, que era a equipe de transição do Baixo Vento Soco na época. Episódio de X-Men de vocês, excelente, não sei o quê. Eu falei, pô, consegue entender bem o que a gente fala? Eu falo, não, entendo perfeitamente o que todos vocês falam. Se ele não mentiu, então se ele não mentiu, dava pra entender todo mundo. É isso aí. Mandem e-mail com sugestões, críticas, xingando sua eternidade, o Daigo, etc. Eu gosto de jogos, @baixofrentesoco.com. Nosso grupo no Facebook é o facebook.com/groups/baixofrentesoco. Tem, recomendando aqui, outro grupo também. Patreon secreto. Tem o Patreon secreto. Falar em Patreon secreto, tem o Patreon do Calibre Lordal também, ajudando aí a galera. Pra assim, dar... já conseguiram, em 12 horas eles atingiram lá a meta deles, era $500 e meio dia foi. Parabéns. Mas tá lá, pode ajudar. O nosso, eu não vou falar o URL, porque o nosso é secreto. Tem o Patreon do Pyron também, você pode colaborar com ele. Não sei se é secreto ou não, então por enquanto não vou falar nada. Tem o Facebook corporativo do BFS, facebook.com/soco, Twitter também. E o nosso canal de YouTube, que tem tempo que a gente não faz nada, é uma bosta mesmo, mal consegue manter isso aqui, né? Quanto mais, YouTube. Mas tá aí. A missão é clara, missão dada é missão cumprida. A gente não consegue fazer mais nada, mas a gente tá lançando essa porra. Nós temos nossos 30 anos aqui, nós temos uma porrada de coisa, família, o caralho pra cuidar. Tentamos aqui eu e você, e o Pyron. O Daigo tem... Meu merda, puta que me. 32, né? 31? Eu? Velho. É a mesma idade que eu, porra. Fica me zoando. As pessoas às vezes são mais velhas que o Daigo, cara. Mas o Daigo tipo a Rebeca. A Rebeca é mais velha que o Daigo, né? Não. Mas aí, o único que tem um cheat da memória do Oráculo aí é o Daigo. É o Daigo. O cara falou assim, ó. Remaster do Fantasia, eu nem lembrava que tinha remaster de Fantasia, parceiro. Como assim, brother? Foi como a geração depois da nossa conheceu a geração. Tipo, a nossa? Cara, pra mim era a primeira vez que apareceu. Não, foi depois da nossa, na verdade. A sua, a minha, a nossa geração de jogos. O Daigo viu Fantasia no cinema, a versão original em 40, cara. Porra, até parece. Seria foda. Um jovem na época com 13 anos viu Fantasia em 1940. Seria foda pra ver o Walt Disney chilicando na plateia como foi no original. Pode ser. Falar uma coisa, hein? Saiu o episódio de robozinhos, de joguinhos, mas falta sair o episódio de Tokusatsu. Tem que rolar essa porra. Olha aí, hein? Olha aí. Tokusatsu, eu sei falar mais do que robozinho, né? Eu posso participar. Robozinho. Não, mas aí eu já falei. É um lance especial. O primeiro tem que sair sobre os jogos de Tokusatsu, pra depois sair de Tokusatsu. Tá bom, mas como o cara vai falar sobre jogos, cara, sobre o principal que é o Tokusatsu? Tokusatsu é uma coisa, é um nicho do nicho, do nicho. Que é tipo pornô de Ananka Olha. Cara, o Dag é tão duro com essas porcas que ele deve ter jogado um jogo de Lion Man, mano. Do PS2. Existe? Sério? Não existe Lion Man. Você tá louco, brother. Sei lá, mané. O jeito que é, deve existir, eu não sei. Não, cara, não existe, sério. Acho que é que a licença é muito zoada de pegar. Tem algum jogo de algum tokusatsu que é famoso dos anos 90? É, Zyuranger. Zyuranger não, é... Não, Zyuranger tem pra NES. Zyuranger, né? Zyuranger pra Nintendo. Isso que a gente não considera Power Ranger tokusatsu, eu considero. É, Zyuranger é o primeiro Power Ranger. É. Se for falar Ultraman, tem jogo pra caralho. Ah, Ultraman, porra. Mas tem jogo do Flashman? Não. Tem do Changeman? Não. Queria só lembrar que essa discussão aqui nossa é importante, porque é um assunto aleatório, coisa que a gente não tinha feito ainda. Sim. Outros assuntos tinham sido no mínimo tangentes com o tema original, então é importante. Ou seja, tava na hora de quebrar, dedicar, né? 5 minutos sobre isso, exatamente. Agora. O jogo de Zyuranger, ele é importante sobretudo. Não, mas rápido. Modo de Pong entre os dois robôs, o dragão e o Megazord original. Sim, mas porque nessa época aqui, do jogo, o verde ainda é vilão. Pede perdão, pra entender. Não tem do Changeman, não tem do Flashman, não tem do Jaspion. Não. Deixa eu ver o que mais tinha nessa época aí. Tinha... Não, mas tem Kamen Rider, tem de Kamen Rider, tem de crossover entre eles. Não, não, não. Assim, nem no... Aliás, não, minto. A única aparição de Changeman e Flashman no jogo vai ser no jogo de Gokaidia, onde tem como você assumir as formas dos vermelhos dessas duas séries citadas. Tinha de Jaspion 2. Pô, Spielberg que não vai ter jogo, né? Não. Cara, Spielberg não. Tem que vir escrito. Tem que vir escrito na caixa. Jaspion 2. Aí do lado, 8 Mega. Master... Ó, pra você ter ideia, dos Metal Heroes, só uma série que tu falhou com a gente, hein? Podia ter o Jaspion. Podia? Jaspion, né? Quer dizer, Jaspion não. Jiraiya, não tem do Jiraiya também, não? Não tem. Mas olha só, Débora, se você começar a pegar, olha só. Deputado, tô precisando falar, deputado. Deputado. Tô pra falar aqui, deputado. Tem alguns jogos de Tokusatsu que não são Tokusatsu de televisão, mas são jogos inspirados claramente em Tokusatsu, por exemplo, aquele Gallivan. Ah, os dois Gallivans, sim. É, Gallivan, que é, pô, é cópia de carrada do Gavan. Aliás, cara, três Gallivans, tem um de arcade. É, pô, tem um Sobren, então, cara, pro Nintendinho. Então, eu também tô vendo que tem jogo, Sobren. Tem aquele... Não, tem aquele Giban que... também tem, não? Não, Giban parece um jogo, mas não é. Não, e se você contar o VR Troopers, que é o metal de o Spilvan e a Piranha, tem. Piranha, puta que pariu. Tem o VR Troopers. Coitada da Diana, velho, não é Piranha. É, tem VR Troopers. Tem o... Aquele Cybercross. Não canta, cara. Cybercross. Cybercops? Cybercross. Cybercops é ser. Caraca, aí um jogo de Cybercops. Se fosse Cybercops, mano, aí. Aí o Beat'em Up. Paraíba, velho. Muito bom. Beat'em Up de Cybercops ia ser muito foda. Top. Olha só, a gente pode fazer o seguinte: fazer um jogo de Cybercops brasileiro e esperar alguém processar. Eu duvido. Duvido. Você acha que não vai rolar processo? Pô, duvido. Pô, professor, não tem nem dinheiro. Nem dinheiro pra fazer cenário. Papelão. Empresa de Cybercops não existe mais, se a gente for olhar. Ó, Jetson tinha jogo. Jetson, sim. Bem antes de Ranger, tá? Peraí, então o Cybercops é tipo direito aberto? Não. Não chegaria tão longe. A empresa que filmou já não existe mais. Mas ele é, deve ser, sei lá, abandonware da vida, sabe qual é? Não, tudo bem, mas pode chegar um fera lá, que é o bisneto do dono da parada, e falar: direito autoral, vai se fuder! Ou te agradecer. Aí é que troca os sprites e faz o caravana aí do fofão e foda-se. Caralho. Carreta Furacão. Carreta Furacops. Caralho! Carreta Furacão. Tá legal, mas qual o membro da Carreta Furacão, Lúcia? É o Ben 10. É o Goku novo. É o novo membro. Beleza? Até semana que vem, puta. Estamos conversados, mesmo. Então? Ah, tá. Que delícia. Viva a morte do meu pau. Mickey Objetos! Mickey Objetos! Mickey Objetos! Quais são os Mickey Objetos?